Rock agora na Kiss FM. Kiss. Alternativa. Alternativa. Notícias, dicas, curiosidades e o melhor do rock and roll. Alternativa. Oferecimento Bavária Premium. Como eles conseguiram fazer uma cerveja premium e suave? Bavária Premium, é suave, é hoje, há 130 anos. Este produto é destinado a adultos. E Chevrolet Linha Celta 2009. Agora com a incrível taxa de 0,19% ao mês. Aproveite. Em São Paulo, 6:04, está no ar o jornal mais rock and roll do Brasil. Começa agora para toda a rede Rock and Roll, mais uma edição do Alternativa Kiss. Hoje, segunda-feira, 30 de junho de 2008. Eu sou o Marco Antônio e a partir de agora um resumão com as principais notícias do Brasil e do mundo, todas as novidades musicais e, é claro, a sua participação através do www.kissfm.com.br. Paulo Barão está aqui nos estúdios com o Hit, com a Rosângela Alves e os nossos convidados, porque depois de amanhã, quarta-feira, daqui a 48 horas, a grande festa de aniversário da Kiss. Kiss FM, a rádio mais rock and roll do Brasil, vai completar 7 anos. E a festa acontece na Via Funchal, aqui em São Paulo. Uma festa para você. Você é o convidado especial, porque você é o responsável por esse sucesso há 7 anos. E teremos um grande show com Nazi, Dean Loves, Jezebel, TSOL e os ingleses de Liverpool. Echo and the Bunnymen, ao vivo, exclusivo nesta grande festa. E hoje aqui nos estúdios eu tenho o prazer de receber o líder, o vocalista do Echo and the Bunnymen, uma banda tão importante dos anos 80, aliás, que começou nos anos 70, 1978, propriamente. Ian McCulloch, bem-vindo aos estúdios da Kiss FM, a rádio mais rock and roll do Brasil. André Belamanha está aqui para fazer a ponte entre a gente. Bem-vindo, André, também. Obrigado. This is welcome to your studio, the Kiss FM. Thanks for having me. Pleasure to be here. Prazer é dele estar aqui. Ele sabe que, queria que você deixasse só ele ciente de que a Kiss é a única rádio rock aqui de São Paulo e a rádio que mais toca a banda dele e outras tantas importantes. I just mentioned this is the only rock radio station in the city of São Paulo and this is the only radio station that will play Echo and the Bunnymen. Really? Ele está agradecendo muito. Pra gente abrir, eu queria só deixar aberto no Orkut, na comunidade alternativa Kiss, tem um tópico lá para você fazer perguntas pro Echo and the Bunnymen, pro Ian McCulloch e também através do kissfm.com.br. Eu quero só perguntar pra gente abrir aqui ouvindo uma versão longa de The Cutter. Por quê? O Ian considera o Brasil uma espécie de lar espiritual da banda. Uma banda que vem da terra dos Beatles. So, being from a place which is hometown for the Beatles, why... Is it? Well, that's what they say. Maybe Elvis as well. Yeah, I thought... Ringo. Por que o Brasil é uma espécie de lar espiritual para eles? So, why would you consider Brazil as some kind of a spiritual hometown for you guys? Since 1987, when we first came, it just felt that the people kind of took us to their hearts, and we took the Brazilians to our hearts. And we were amazed at the reception at the time. It was we played 5 nights in São Paulo to a lot of people, and then a few nights in Rio, and it was just, we'd never been anywhere so exotic. É só que a primeira vez que eles vieram pra cá foi em 1987 e que o público do Brasil abraçou eles de coração, de uma maneira que eles nunca tinham sido recebidos em nenhum outro lugar antes e que eles ficaram muito, muito embasbacados com a recepção que eles tiveram aqui. Não esperavam e acabaram tocando 5 noites seguidas em São Paulo, além de outras no Rio de Janeiro, então eles nunca vão esquecer isso. Nem a gente. Então, perguntas para o Ian McCulloch, você pode mandar para o kissfm.com.br lá no Orkut. A gente abre com uma versão diferente de The Cutter, com certeza esse clássico você vai ouvir na Via Funchal, nesta quarta-feira, dia 2 de julho, na festa da Kiss. Waiting for things to give. Spare us the cuts. informação e rock and roll. Alternativa Kiss FM. Alternativa Kiss The Cutter com Echo and the Bunnymen. E hoje ele está aqui ao vivo, ao lado do André Delamanha, que está fazendo aí o papel de intérprete conosco, o Ian McCulloch, conversando com a gente, e estávamos dizendo, falando sobre o novo álbum. O álbum The Phantom, é isso mesmo, André? Queria que ele falasse um pouquinho para os fãs, parece que não sai mais esse ano. Yeah, what can you say for the fans about this world exclusive of The Phantom? What do you say about the album? Yeah, I think it's the best, it's the most exciting rocking album since Crocodiles, probably since the first one. I think it's as good as Ocean Rain, which is the greatest album of all time. So it's as good as Ocean Rain, in my opinion. Ele falou que tudo que ele tem a dizer, acho que já disse tudo, já que é o disco mais rock and roll e mais excitante desde o primeiro álbum da banda. Vocês vão poder conferir aí em primeira mão no Brasil. Seria o 13º, se eu não me engano, ou não? It's the 13th studio album of the band. Is it? No. No, I'm asking. Ele perguntou, será que é? Não sei, acho que não. Vamos contar aqui. Não pode contar que nem o Bono, viu? O Bono porque talvez 9, talvez 10. Tá certo. Esse é o mais rock and roll, então, esse galera. Esse é o mais rock and roll desde o primeiro álbum. Rock and roll song, big time. E esse é o mais, o que ele tá mais empolgado desde que eles fizeram o primeiro álbum, no Crocodile. Olha, o Daniel Carvalho Gonçalo é um ouvinte, fã do Echo and the Bunnymen, e pergunta pro Ian o seguinte: quais as influências musicais dele e o que ele anda escutando atualmente? O que tá rolando no MP3 do carro dele? There's a fan asking you a question by email, and he's asking you which are the biggest influences for your music and what have you been listening to the most recently? Biggest influences of all time are David Bowie, The Velvet Underground, The Doors, Jim Morrison T-shirt in the studio there. And recently I like a band from Glasgow called Glass Vegas, and there's an American band from New York called MGMT, who I really like. So, I would say them. Bom, ele falou que as maiores influências dele são o David Bowie, né, o Velvet Underground, e o The Doors, que tem até uma pessoa aqui no estúdio com a camisa do The Doors, até fez uma menção a isso. E hoje em dia ele tá ouvindo, escutando muito uma banda de Glasgow chamada Glass Vegas. And what about the band from New York? What's the name? MGMT. E uma outra banda de Nova York que chama MDMT. Ele conhece o movimento emo-core? O que ele acha disso hoje? What do you think of the emo-core music? The who? Bom, ele perguntou, o que é isso? Me falaram outro dia que o Robert Smith foi o primeiro emo, né? O pré-emo, talvez. Então, eu não sei o que ele não conhece, só se espantou, é isso? No, he never heard about the emo kind of music. Emo. Yeah. No. Oh, emo. No. Yeah, emo. Emo. It's too emo. Ele falou que o emo é muito emo pros ouvidos dele. E tem aqui uma pergunta pra gente ouvir aí, um som novo do álbum Phantom, que é do Douglas Nonato Lima. Eu também tô curioso agora. Que time de futebol ele torce? Ele gosta de futebol? Liverpool, eu suponho. The non-tricky question once again. If you like football, and what's your football team? Liverpool. Of course. Dream team? Wow. Yeah, Liverpool. With Fernando Torres as our player, he won the European Championship yesterday. Ele fez uma menção ao Fernando Torres do Liverpool, que joga na seleção da Espanha também. It was funny, yesterday we drank at O'Malley's, the Irish pub, and we watched the European Championship final with all these Germans, and some Spaniards, but mainly Germans, and Spain beat Germany, so we... As English people, we were very happy. Bom, ele tava contando que ontem eles vai pedindo uma indicação para onde ia assistir o jogo. Eles foram acabando assistindo no O'Malley's, que é um pub que tem aqui nos Jardins. E tava cheio de gringo, como nesse bar tá cheio de gringo. É, uma concentração sempre grande lá. Sim, e todo mundo tava lá assistindo a final da Alemanha contra a Espanha. E tinha a maioria do povo que tava lá, tava lotado, só a maioria era alemães, né? E sim, eles foram lá, dois ingleses, assistir o jogo. E eles deliraram que a Espanha ganhou a Alemanha. Como cidadãos ingleses, eles ficaram muito felizes. 6:16, então nós vamos ouvir agora essa faixa do novo álbum, Primeira Mão. Nunca tocou no mundo, em nenhum lugar do mundo, nem lá em Liverpool. Essa faixa, Think I Need You. Not even in Liverpool. Nem em Liverpool, São Paulo, Rock City, primeiro lugar. Esse álbum deve sair somente em 2009, é isso? The album is not coming out before January. No, the single I think will come out in September. But January... I think this is going to be the first single. Ou eles pretendem lançar um single para o álbum, que ainda não tem certeza se é essa música, para mais ou menos setembro desse ano ainda, mas o álbum não sai até janeiro de 2009. Think I Need It Too. Novidade pela primeira vez. Echo in the Bunnymen. Loud. Você está na Kiss. Informação e rock and roll. Alternativa Kiss FM. Oferecimento Bavaria Premium. Como eles conseguiram fazer uma cerveja premium e suave? Bavaria Premium, é suave, é hoje, há 130 anos. Este produto é destinado a adultos. E Chevrolet agora com a incrível taxa de 0,19% ao mês. Aproveite. Agora cedo tem aquela prova de matemática. Mas antes, tem café da manhã no McDonald's. Tem McGriddles, feito com ovo, queijo e bacon num pão griddles. Tem Egg Breakfast, com ovo, presunto, queijo no pão muffin. Experimente também o tostado, sanduíche com presunto e queijo. Ou o croissant, macio por dentro e crocante por fora. Comece bem o dia. Café da manhã no McDonald's. Todos os dias até às 11 da manhã. Aproveite. O que é, o que é, o que é, o que é. Come on, magic. etiquetas adesivas que rolam e não escolam. Etiqueta tem nome, é pra que não cola. Etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? Mas cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola. 2095-4499. Você está prestes a acordar para o som do rock. Good morning, this is your wake up. Wake up, wake up. A melhor maneira de começar o dia. As principais notícias da manhã. Os lances mais importantes do mercado financeiro. E toda a energia do melhor rock and roll. Yes. Wake up. De segunda a sexta às 7 da manhã. Fantástico. Kiss FM. Kiss FM. Em São Paulo, 6 horas 23, senhor Ian McCullough. Hello. Do you want me to tell? Você quer que ele introduza a música? Vamos lá. Oh, yeah. Go ahead. Yeah, this is me doing Nothing Lasts Forever with my tour manager, Tom, who's never played this before, so he's a bit nervous, isn't he? A little, yeah. Okay, 1, 2. I want it now, I want it now. Not the promises of what tomorrow brings. I need to live in dreams today. I'm tired of the song that sorrow sings. And I want more than I can give. Just trying to forget. What to you, who rings of oh, Tom. No, we are. We're going to have to do that again. I got so yeah, excited. Got, by the Espera aí, que o André vai falar. Tom. Deixa eu só explicar. Quando o Ian anunciou a música, ele falou que ele vai estar junto com o tour manager dele, que é o Tom. Ele anunciou a música. Bom, nós vamos tocar uma música com o meu tour manager Tom, que nunca tocou essa música. Okay, e o Tom entrou com o backing errado. Mas eles vão tocar de novo pra vocês. Welcome, Tom. Thank you. 2, 3, 4. I want it now, I want it now. Not the promises of what tomorrow brings. I need to live in dreams today. I'm tired of the song that sorrow sings. And I want more than I can give. Just trying to forget. What to you through wings of fire. And never let you know the way I feel. Under skin is where I hide. The love that always gets me on my knees. And I want more than I can give. Just trying to forget. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Tell me that my ship is coming in. Nothing comes to those who wait. Time's running out the door, you're running in. So I want more than I can give. Just trying to, trying to, trying to forget. Yeah, yeah, yeah. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Sing a song. All the shadows and the pain are coming to you. All the shadows and the pain are coming to you. All the shadows and the pain are coming to you. I want to play football for the coach. I want to play football for the coach. Rafael Benitez is the coach. Liverpool's coach. Oh. Thank you. Palmas para o senhor Ian McCullough, ao vivo, versão exclusiva aqui para aqui, 6 horas 28 minutos. Vamos agora ouvir um som clássico dos conterrâneos do Echo and the Bunnymen e já já tem mais. Mande a sua pergunta, kissfm.com.br. Alternativa. Alternativa Kiss. I never 6:35, Ramones, Poison Heart. Antes, Beatles com Please, Mr. Postman. Informação e rock and roll. Alternativa. Kiss FM. Agora, 6:35, de volta aqui com Ian McCullough, ao vivo nos estúdios da Kiss. A atração principal do aniversário da Rádio Mais Rock and Roll do Brasil nesta quarta-feira na Via Funchal, 7 anos. Kiss FM, grandes bandas, Jim Loves, Jezebel, T.S.O.L., Nazi e, claro, o Echo in the Bunnymen. Aliás, tem várias perguntas aqui, não só no site da Kiss, mas também no Orkut. O Anderson pergunta o seguinte: Ian, vocês vão tocar algum cover no show? Are you going to play any cover songs in the show? People swing. Yeah. Respondido, Anderson. 6:36. Já o Renato faz a seguinte pergunta: quais bandas brasileiras ele curte? Se é que ele curte, né? Será que ele conhece? Are there any Brazilian bands that you know of or that you like? Sepultura. Sepultura. Agora é o novo projeto dos irmãos. Is it the Los Mutantes? Ah, os Mutantes também, né? Que legal. Que, I like the traditional, you know, Gil Gilberto, Astrid Gilberto, the kind of. Mm-hmm. But was Gil Gilberto in Los Mutantes? Não, João Gilberto não era dos Mutantes. I saw the program, it was late last year. And it was like the history. João Gilberto é um mutante, fala pra ele, mas não pertenceu a essa banda. He said that João Gilberto is a mutant, but not the mutant. Ele é meio... Well, I don't know, they're all called Gilberto. Ele participa de uma novela da TV Record. 6:37, tem muitas perguntas aqui pra ele. Eu queria antes que ele tocasse um som pra mim, na trilha sonora da minha vida, acho que de muita gente, dos ouvintes da Kiss, é muito marcante. Ele pode ir lá? Ele só quis dizer que ele gosta muito da música tradicional brasileira. As well as the psychedelic mutants. E com a psicodelia dos mutantes também. Que legal. Os mutantes voltaram, fala pra ele. Oh, they're Sérgio. Back now. The mutantes. Oh, agora. Right? Questão de 2 meses lançaram novidades. Mas então eu queria ouvir ao vivo uma música. I love that new band, os ouvintes vão gostar muito. Do álbum The Ocean, todo mundo conhece. Ele falou que ele gosta também da propaganda do Pelé fazendo propaganda do Viagra. Ah, é? Até o rei tá nessa, viu, filho? Fala pra ele. É o azulzinho mágico. Ele falou que ele gosta do Pelé, não tanto quanto o Pelé gosta dele, mas. Pra ele, o número um é o Maradona ou o Pelé? Pergunta pra ele. Pelé X. Faz uma pesquisa. Ele sempre, nossa, ele sempre fica mostrando que ele tem o tênis do Pelé aqui. Wanna put them on the peg? Deixa eu dar uma olhada. Tell him the joke. Put them on the peg and then one of our big tablets. Pelé ou Maradona? Pergunta pro Ian. Pelé ou Maradona? Pelé. I love Maradona, but Pelé, definitely. Definitivamente o Pelé. Isso é verdade que ele falou pra mim em off. Much harder. Ah, é? O Pelé é muito melhor. Então vamos ouvir um classicão do Echo in the Bunnymen, com certeza na quarta-feira na Via Funchal. Você, que não vai ficar de fora dessa festa, vai ouvir The Killing Moon. Oh, yeah. Are you ready? Ready? Sing along in the chorus if you like. One. Under blue moon I saw you, so soon you'll take me up in your arms, too late to beg you or cancel it, though I know it must be killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. In starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me, your lips are magic. Whoa, your sky all hung with jewels, the killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Took me up in your arms too late to beg you, or cancel it, though I know it must be killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until give yourself to him, him. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him, to him. To him, to him, to him, to him, to him. The Killing Moon, ao vivo às 6 horas e 42 minutos aqui na Kiss FM. Tem um montão de perguntas, André. Vamos lá? Yes. A sua melhor alternativa. 6 horas e 42 minutos, tem várias perguntas aqui. Vou perguntar um... Robbie faz uma pergunta, seguinte pergunta pro Ian. Você certa vez disse que queria compor a melhor música do mundo. Você já escreveu? Qual você acha melhor? Ainda é Killing Moon? Once you said that you've always wanted to write the best song ever. Have you done it yet? Yeah. And I've just eaten one of the nicest potato things in Brazil. Ele falou que sim, que ele acabou de comer uma coisa deliciosa, que ele acabou de dar uma mordida numa coxinha. Uma coxinha. Coxinha da rua, hein? I think The Killer Moon's one of the best songs of all time. Ele falou que... But so Strange in the Night and so was Imagine, so Suspicious Minds, but I think I've written some. I think Nothing Lasts Forever, The Killer Moon, Ocean Rain. There's a song on this album which maybe... We'll play another rocker off the album, but there's a song called The Idleness of Gods, which I think is maybe the best song I've ever written. Mm-hmm. I'll just play you a quick verse of The Fountain. Mm-hmm. I slip by the fountain. No, it's too nice. I slip by the mountain, a river's we cross. I dreamt of the fountain and the coin that we toss. Now I'm just counting. That's a bit of The Fountain. But, new album? Yeah, it's the album title. Bom, ele falou que ele já escreveu algumas das músicas favoritas dele, uma das melhores músicas. Tocou ao vivo a Killing Moon. É uma das melhores músicas que ele já escreveu, melhor talvez que ele já tenha escrito. Mas ele falou que existem outras músicas que não dele, que são as melhores músicas do mundo, como Strangers in the Night ou Imagine do Lennon. E essa que ele acabou, ele já escreveu também Nothing Lasts Forever, que ele também gosta muito. E essa que ele acabou de tocar um trechinho é The New Fountain, é a música que vai abrir um novo álbum também em primeira mão pro mundo inteiro aqui, né? Primeira mão, ele deu uma palhinha aí pra você que tá curtindo a Kiss. E ó, tem um montão de perguntas. A Vit Maia pergunta o seguinte pra ele. E eu acho interessante. Se ele assistiu o filme Control, do Joy Division, e se ele toparia a ideia de fazerem um filme sobre a emblemática banda Echo and the Bunnymen. Another question from the internet. Have you watched the Control, which is the life of Ian Curtis? And would you like to do something like that with Echo and the Bunnymen? No, there's so many things I need hiding. A primeira coisa, ele falou que ele não quer fazer o filme no estilo do Control sobre Ian Curtis, ele não quer fazer um sobre Echo and the Bunnymen porque tem muita coisa que ele precisa esconder, então talvez só depois que ele morrer. And a lot of those things in Brazil. E muitas dessas coisas que ele precisa esconder aconteceram no Brasil. Ah, é? Ixi, Maria. And every other country. É verdade e que ele em todos os outros países também. Então, eles, é verdade que ele já foi DJ aqui em São Paulo? Não é? I think if it was a film about me or the Bunnymen, it'd be a lot funnier. Ele falou que se algum dia sair um filme sobre o Echo and the Bunnymen ia ser muito mais engraçado do que o do Joy Division. With beautiful tunes, but not so miserable as. É, com músicas muito mais bonitas, muito mais legais, ao invés das músicas mais trágicas do Joy Division. E depressivas do Ian Curtis. A lot more lipstick. E muito mais batom também. Eu quero saber qual foi a inspiração dele para Lips Like Sugar, que eu também adoro. Grande clássico que com certeza você, meu amigo, vai ouvir na Via Funchal depois de amanhã. Okay, what was the inspiration when you were writing Lips Like Sugar? Having balls like salt. Vou traduzir como having balls like salt mesmo. Por exemplo, ó, deixa eu falar uma coisa. Tem tantas bandas que estão imitando que eu sinto uma similaridade no som do Echo e de outras bandas vindas dessa mesma fonte. Por exemplo, Interpol. O André tá rindo aqui, deixa eu dar mais um tempo para ele, 6h47. Daqui a pouco eu falo a situação do trânsito em São Paulo. Interpol, tem outro que perguntou aqui sobre bandas clonadas do Echo. Se ele sente mais do mesmo, se ele sente que é uma imitação, ou se ele acha que cada um na sua mesmo. Você diz com bandas novas que fazem músicas que são influenciadas? É, por exemplo, eu acho que é Interpol, eu tô procurando aqui o nome, mas eu acho muito parecido. Interpol me lembra. Interpol told me that all charges have been dropped. ele ouviu o nome Interpol, então ele pediu só para abrir um parênteses aqui que a Interpol acabou de entrar em contato com ele que todas as acusações foram retiradas. But I know Carlos from Interpol quite well, so in the early days of Interpol they would get compared with the Bunnymen as of Arcade Fire and stuff, but as long as Interpol the police are not on my case, then I'm happy. Ele falou que ele conhece muito bem o Carlos do Interpol, desculpa pelas brincadeiras, que ele conhece muito bem o Carlos do Interpol. São amigos. São amigos, e que antigamente, no começo das duas bandas, havia muita comparação entre as duas, mas depois acabou. E hoje em dia ele fica mais preocupado mesmo que a polícia, a Interpol, retire as acusações e não faça nada contra ele. Ok, então nós vamos ouvir agora também, em primeira mão, pela primeira vez aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo, porque nunca foram executadas as faixas desse novo álbum que ainda não saiu, mas antes... O Evaldo Vasconcelos, The Boss, aqui da Kiss, está presenteando o Ian McCullough com um novo álbum duplo dos Mutantes. Depois de 30 anos, um histórico show gravado em Londres, no dia 22 de maio, para ele curtir a psicodelia brasileira. Novo álbum. Obrigado. E essa coxinha deve estar gostosa. Tá com muito óleo, Rô, a coxinha que ele está comendo? Tá gostosa que ele tá saboreando. Vamos ouvir agora então Forgotten Fields, é isso? Forgotten Fields. Forgotten Fields, o novo som também do novo álbum Phantom, que chega aí a partir de janeiro de 2009. Look forward to seeing y'all at the shows in Brazil, particularly. Quarta-feira, na Via Funchal, essa você também vai ouvir. Some are born too pretty, some are born too real. Sometimes you. It's behind you. It's behind you. Look behind you. Look behind you. Look behind you. Look behind you. Forgotten Fields, Echo in the Bunnyman, 6h53, eu volto já já depois do intervalo. Não mexa no seu rádio. Você está na Kiss. Informação e rock and roll. Alternativa. Kiss FM. Oferecimento Bavaria Premium. Como eles conseguiram fazer uma cerveja premium e suave? Bavaria Premium, é suave, é hoje, há 130 anos. Este produto é destinado a adultos. E Chevrolet agora com a incrível taxa de 0,19% ao mês. Aproveite. Junho é o mês do Kiss na VH1. E você não pode deixar de participar da promoção Escola de Rock de Gene Simmons 2. Acesse kissfm.com.br e responda a pergunta criativa e concorra a instrumentos musicais para montar sua própria banda, um curso de baixo e muitos prêmios. Consulte o regulamento no site. Não perca. Promoção Rock and Roll assim? Só a VH1 faz pra você. Realização Kiss FM, Escola de Música e Tecnologia de São Paulo e Rock Online. Southern Rock, Progressivo, Glam, Gótico. Não importa o rótulo. Kiss, definitivamente Rock. Hotel St. Peter. Conforto, comodidade e modernidade. Serviços especializados 24 horas por dia. Hotel St. Peter. Localizado próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília e no coração do Executivo, Legislativo e Judiciário de nosso país. Reservas 0-operadora 61-3217-2700 ou pelo e-mail reservas@stpeter.com.br. Hotel St. Peter. Sua melhor opção em Brasília. Informação e rock and roll. Alternativa Kiss FM. As I just said, love, deep in your eyes, it kind of held you. Open and close within your eyes. I'll place the sky within your eyes. There's such a cool heart, beating so fast in search of new dreams. A love that revives within your heart. I'll place the moon. Alternativa. Alternativa Kiss. Was it destiny? I don't know yet. Was it just by chance? Did this be his name? Something in my consciousness told me you'd appear. Now I'm always touched by your presence, dear. When we play at cards, you use an extra sense. It's really not cheating. You can read my sete horas, três minutos, Blondie, Presence Dear. Antes ouvimos David Bowie, o camaleão do rock, As the World Falls Down. Agora, 7:03. Alternativa, Kiss FM. Instantes finais do Alternativa, estamos fechando aqui, última parte da nossa entrevista com o Ian McCulloch e com a ajuda aí do André. Esqueci seu sobrenome, André? André de la Manha, ou André de la Manha. Sepultura, todo mundo. O André de Sepultura, tá certo. Agora é Cavaleira Conspiracy. Não, é Sepultura sempre. Sempre? Não, não, não, você não abraçou essa ideia? Não, vamos continuar com a entrevista aqui do... Tá certo. 7:03, tem um montão de perguntas aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tem no Orkut, tem pelo site da Kiss, mas quarta-feira, com certeza, depois de amanhã, você vai ouvir os grandes clássicos do Echo and the Bunnymen e também os sons ao vivo desta grande banda. Eu quero saber a pergunta aqui do Augusto. Deixa eu ver aqui. Ah, show histórico. Hello to John, who we met yesterday. John who? John Hobbs, we met him yesterday in the... In the Irish bar. Ele tá mandando um alô pro John Hobbs que eles conheceram ontem no Irish bar, no pub irlandês que eles foram. Então, ah, ele certo. Já mandou um alô. Dado o alô aqui, pergunta. Deixa eu ver aqui quem é. É o Rob que faz a pergunta. Ele diz o seguinte: show histórico que vai acontecer no dia 16 de setembro no Royal Albert Hall em comemoração aos 30 anos do Echo. Tem chances de virar DVD? Existe essa possibilidade? You're doing a show on September 16th at the Royal Albert Hall in celebration for the 30th anniversary of the band. Yeah. Are you going to record it to release it as a DVD? I think so, yeah. We're doing a normal set, and then we finish with Ocean Rain with an orchestra. It's, you know, from start to finish, mm-hmm. Ocean Rain. Sim, provavelmente vai ser gravado para um DVD, e eles vão fazer um set list normal, e depois eles vão fazer o Ocean Rain inteiro com orquestra. And we also do the Radio City Music Hall in New York on October 1st. Same thing. Eles vão fazer também, além do dia 16 de setembro no Royal Albert Hall em Londres, eles vão fazer dia 1º de outubro no Radio City Music Hall em Nova York, a mesma coisa. And November the 27th, we play Liverpool Arena, right by the Mersey River, the same thing again. E dia 27 de novembro eles vão fazer no Liverpool Arena, que é uma arena nova em Liverpool, que eu conheci até essa arena nova demais, que é do lado do Rio Mersey, em Liverpool, onde tem os Albert Dogs, é um lugar lindo. 27 de novembro em Liverpool. Então três cidades vão fazer... Londres, Nova York e Liverpool. And I have a plan for Stockholm. E tem um plano para Estocolmo. Stockholm doesn't know. Na Suécia. Mas a cidade de Estocolmo ainda não sabe. And the plan is to play algum ouvinte. To play two theaters in the one night to play. Pode ser que tenha algum ouvinte lá, ouvindo a gente pela internet. 7:06 em São Paulo. Vamos fazer a última pergunta, então, para a gente fechar com o Yamakulo. É o seguinte: sexo, drogas e rock and roll. You know that. Essa frase ainda tem efeito para você? Exactly. He asked about sex, drugs and rock and roll. Does it make any sense for you yet nowadays? The first two, definitely. Rock and roll is beginning to make sense. Look, as primeiras duas partes da frase fazem sentido totalmente, mas o rock and roll está começando a fazer sentido agora. Que bom, que faça por muito tempo. E vida longa, 30 anos, 40 anos, 50. Vamos esperar o jubileu de ouro do Echo and the Bunnymen. He says long live to Echo and the Bunnymen and he expects to see the 50th anniversary. Well, thank you, you will. Ele agradeceu muito pelo seu desejo e você vai ver. Will be that big. Eu verei, então? Ele falou que você vai ver e ele vai ter um tênis do Pelé maior ainda, como ele está dizendo aqui. Tá certo, vou mandar um para ele. 7:06, eu queria mais um som. The Last One, Ian... Echo and the Bunnymen, já pra galera se aquecer pra quarta-feira, depois de amanhã na Via Funchal. Maybe Lips Like Sugar for the ladies. Oh, Lips Like Sugar pras garotas. Balls Like Salt. Vamos lá? Balls Like Salt. Podemos ou não? Se não, procuro aqui o Lips Like Sugar. Vamos lá. Tem jeito? No, I can't do it. I can play a little bit. Lips Like Sugar. Um pouquinho só. She floats like a swan, grace on the water, lips like sugar, lips like sugar. Just when you think you've caught her, she glides across the water. She calls for you tonight to share her moonlight. You'll float down her river, but you'll never give. Lips like sugar, sugar kisses, that's all you're getting. Ele falou, por enquanto é só isso, quem quiser mais vai no show na quarta-feira. Quarta-feira, no dia 2 de julho, grande festa da Kiss, dia 2 de julho, 7 anos da rádio mais rock and roll do Brasil. Muito obrigado, Ian McCullough. Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês, Echo and the Bunnymen, sempre, adoro essa banda. Muito obrigado a todos aí, 7:08 no show, você vai curtir todos os clássicos e as novidades que você ouviu aqui em primeiríssima mão. É depois de amanhã, galera, dá tempo ainda de você estar dentro dessa festa. Eu volto já com o jornal mais roqueiro e mais interativo do rádio brasileiro. Não mexa no seu rádio. Você está na Kiss. Informação e rock and roll. Alternativa. Kiss FM. Oferecimento Bavária Premium. Como eles conseguiram fazer uma cerveja premium e suave? Bavária Premium, é suave, é hoje, há 130 anos. Este produto é destinado a adultos. E Chevrolet agora com a incrível taxa de 0,19% ao mês. Aproveite. Bavária Premium é premium e suave. Como eles conseguiram? É porque ela veio pro Brasil nos tempos da família real. Essa cerveja tem bagagem, cara. No próximo bar. Dizem que a família real veio pro Brasil com uma Bavária Premium na bagagem. No happy hour seguinte. Eu ouvi que a família real trouxe tanta Bavária Premium que foram parados por excesso de bagagem. No tour pelo museu. E essas são as joias da coroa. Ah, legal, legal. Mas, pô, a gente quer ver a Bavária Premium, né? E aí, qual a sua teoria? Bavária Premium é premium. É suave, é hoje. Esse produto é destinado a adultos. AC/DC, Rush, Who, Beckman, Turner Overdrive, Scorpions, Nazareth, Thin Lizzy, Kiss FM, Geraldo Alckmin. Em 1988, surgiu um movimento de resistência à grave crise moral e ética da política brasileira. Uma semente de esperança no desenvolvimento do país e consolidação da democracia, com Mário Covas à frente, seu primeiro grande líder. E foi por saber que é sempre possível fazer mais e melhor que há 20 anos nós fundamos o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. PSDB, 20 anos. CYM 681, 102,1 MHz. CYM 883, 107,9 MHz. Kiss FM. A trilha sonora de sua vida. Alternativa Kiss. Alternativa. Alternativa Kiss. We spotted the ocean, the head of the trail. Where I'm going, so far away. Somebody told me this is the place where everything's better. Walk on the ocean, don't even have pictures, just memories to hold. Grow sweeter each season as we slowly grow. Aqui você está no mundo do rock. Kiss. Genesis, Turn It On Again, 7 horas 21 minutos. Alternativa. Antes do Genesis, você ouviu Toad the Wet Sprocket com Walk on the Ocean e também Van Halen, Why Can This Be Love? 7:21. A banda inglesa The Verve oferece no site oficial, a partir de hoje, o download gratuito da canção nova Mover. A faixa vai ficar disponível para ser baixada por uma semana e não faz parte do disco novo do Verve, Four. O quarto álbum da banda, liderada pelo Richard Ashcroft, será lançado na Inglaterra dia 18 de agosto. Mas este som, a nova canção Mover, já está disponível no site oficial dos caras. Ok? Lá no MySpace também, MySpace/TheVerve. 7:21, tem aqui uma notícia. Cadê? Tiraram daqui a notícia? Tiraram? Quero saber, dizer que aqui nos estúdios da Kiss a movimentação ainda é grande. O Ian está aí recebendo algumas pessoas, a equipe da MTV também aqui, alguns fãs, pessoal da gravadora. Ele foi muito simpático, lembrando que então quarta-feira, nesta quarta, a partir das 8 horas da noite, a grande festa da Kiss. 7 anos da Rádio Mais Rock and Roll do Brasil, e você não vai ficar de fora. Depois do intervalo, eu tô de volta com muito mais pra você. Não mexa no seu rádio. Você está na Kiss. Informação e rock and roll. Alternativa. Kiss FM. Oferecimento Bavária Premium. Como eles conseguiram fazer uma cerveja premium e suave? Bavária Premium, é suave, é hoje, há 130 anos. Este produto é destinado a adultos. E Chevrolet agora com a incrível taxa de 0,19% ao mês. Aproveite. Vem aí, o mestre da guitarra, Joe Satriani. 20 anos após lançar sua obra-prima, Surfing with the Alien, volta ao Brasil trazendo uma novidade ainda mais explosiva. Somente 29 de julho, no Credit Card Hall, Joe Satriani, em uma nova e imperdível turnê. Venha conferir. Vendas Ticketmaster 6846-6000, com patrocínio TAM, Citibank e Concenter Vivo. Promoção. Kiss. Hotel São Peter. Conforto, comodidade e modernidade. Serviços especializados 24 horas por dia. Hotel São Peter. Localizado próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília e no coração do Executivo, Legislativo e Judiciário de nosso país. Reservas 0-operadora 61-3217-2700 ou pelo e-mail reservas@stpeter.com.br. Hotel São Peter. Sua melhor opção em Brasília. Você está prestes a acordar para o som do rock. Good morning. This is your wake up. Wake up! Wake up! A melhor maneira de começar o dia. As principais notícias da manhã. Os lances mais importantes do mercado financeiro. E toda a energia do melhor rock and roll. Yes. Wake up! De segunda a sexta às 7 da manhã. Fantastic. Kiss FM. Kiss FM. A sua melhor alternativa. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, do you come from a land down under? Where women go and men plunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Made us low and mentioned her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Alternativa. Kiss FM. Alternativa. Alternativa Kiss. We'll be right back.

silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. And then she took me high over yonder. O mestre Hendrix, Angel. 7:40, você está na Kiss e por aqui continua. Alternativa Kiss FM. Antes do Hendrix, Thin Lizzy com The Boys Are Back in Town, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name e Men at Work, Down Under. 7:40, tem notícia aqui sobre o guitarrista dos Stones, de acordo com o porta-voz do guitarrista dos Stones. Deixa eu ver aqui, cadê? Espera aí um minutinho. Sumiu? Pois é. De acordo com o porta-voz do guitarrista dos Stones, o Ron Wood, o músico se internou numa clínica de reabilitação em Londres a fim de tratar o alcoolismo e ser capaz de comparecer ao casamento da filha, que vai rolar no dia 21, que já rolou, dia 21 de junho. Ele se internou por isso. Tratou do vício, do alcoolismo, para não perder o casório da filha. Ron Wood, que já lutou contra o álcool no passado, tomou a decisão de se internar depois de participar de uma sessão de degustação de vinhos. Ele tem 61 anos e temeu não ter condições físicas para ver o casamento da filha. Por conta disso, ele acabou se internando para se certificar de que o vício estava sob controle. Ron Woods, tratando do vício, conseguiu ir ao casamento da filha e não deu vexame, hein? 7:41, Irina Palm é um filme que continua em cartaz em São Paulo e é um filme muito legal. Agora está somente no Reserva Cultural. Conta a seguinte história: Maddie está com cerca de 50 anos de idade e leva uma vida tranquila no subúrbio de Londres. Ela é viúva e mãe de apenas um filho. O neto dela é diagnosticado com uma rara doença e a família não tem grana para o tratamento. Desesperada, Maddie não vê outra possibilidade senão trabalhar num clube privê chamado Sexy World. Com a ajuda de uma colega, ela logo aprende as manhas da profissão, tornando-se a sedutora Irina Palm, a estrela mais lucrativa e procurada do clube. Tudo isso para poder pagar o tratamento do neto. Um argumento interessante, um filme que participou da seleção oficial do Festival de Berlim, do mesmo diretor de O Tango de Rochevsky. Irina Palm, em cartaz no Reserva Cultural. Eu volto já com mais clássicos e informação para você no Jornal Roqueiro que você gosta. Não mexa no seu rádio. Você está na Kiss. Informação e rock and roll. Alternativa Kiss FM. Oferecimento Bavária Premium. Como eles conseguiram fazer uma cerveja premium e suave? Bavária Premium, é suave, é hoje, há 130 anos. Este produto é destinado a adultos. E Chevrolet agora com a incrível taxa de 0,19% ao mês. Aproveite. Julho é o mês do Kiss na VH1. E você não pode deixar de participar da promoção Escola de Rock de Gene Simmons 2. Acesse kissfm.com.br e responda a pergunta criativa e concorra a instrumentos musicais para montar sua própria banda, um curso de baixo e muitos prêmios. Consulte o regulamento no site. Não perca. Promoção Rock and Roll assim? Só a VH1 faz pra você. Realização Kiss FM, Escola de Música e Tecnologia de São Paulo e Rock Online. Southern Rock, Progressivo, Glam, Gótico. Não importa o rótulo. Kiss, definitivamente rock. Geraldo Alckmin. Rodoanel Mário Covas, o maior número de linhas do metrô, USP da Zona Leste, Calha do Rio Tietê, Parque da Juventude, Poupa Tempo, Instituto Dr. Arnaldo, Segunda Pista da Imigrantes. Há 20 anos o PSDB trabalha pela gente de São Paulo. Porque para nós é sempre possível fazer mais, fazer melhor. PSDB, 20 anos. A sua melhor alternativa. One thing I said that I would never do, one thing from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? Thing led to another, we were young, and we would scream together songs unsung, 'cause it was the heat of the moment, telling me what my heart meant, the heat of the moment, shone in your eyes. Now you find yourself in 96, and I'm the light for all your tricks. You can't concern yourself with bigger things. You catch the pearl ride the dragon's wing, 'cause it's the heat. Oh, Alternativa. Alternativa Kiss. Alternativa Kiss. Rock and Roll Nacional é aqui. Kiss FM. Música.

Rough Boys, ZZ Top, encerrando a alternativa desta segunda-feira. Alternativa Kiss FM. Antes você ouviu a Legião Urbana, Rock Nacional, Quase Sem Querer, também Yes, Walls e ainda Heat of the Moment com Asia do CD Unplugged da Kiss. 8:02. Você sabia que o Jim Page, o guitarrista do Led Zeppelin, recebeu um doutorado honorário pela Universidade de Surrey? É, o Jim Page se tornou doutor dessa universidade pelos serviços prestados para a indústria musical. A cerimônia foi realizada na Catedral de Guildford no dia 20 de junho. Jim Page recebeu o título de oficial da Ordem do Império Britânico em 2005 pelo trabalho dele de caridade com crianças em favelas brasileiras e se tornou também cidadão honorário do Rio de Janeiro. 8:03 e a última notícia de hoje do Alternativa, pelo menos 189 condutores foram presos por dirigir embriagados entre as 21 horas de sexta-feira e as 6 horas da manhã de domingo nas estradas federais em todo o país. Minas Gerais foi o estado com o maior número de ocorrências, 34 presos e 44 multados. O bafômetro tá pegando, não coma bombom de licor, não use aqueles, como chama aquilo? Não pode falar a marca. É. Desinfetante nada. Desinfetante bucal. Vou botar cândida na minha boca. Como é que chama? Eu vou falar. Aquela tipo, aquele líquidozinho que você bochecha e joga. Me esqueci o nome, não posso falar a marca. Vou fazer merchan aqui de graça. Enxaguante bucal. Tá certo, então se você usar isso, tome cuidado que o bafômetro pega. Tá bom? 8:04, um grande abraço a vocês. E amanhã, às 6:00, o nosso encontro com mais uma edição do Alternativo Jornal Roqueiro que você adora ouvir. Não mexa no seu rádio. Você está na Kiss. Termina aqui. Alternativa. Kiss. Alternativa Kiss.